3919, solicito pro 210, 200 para evitar formação. Autoridade de desvios, confirme por quantas milhas? Parte, umas 20 no máximo. 3399. Paulo Salvador, bom dia, eu amo. Sartiane Alfa, estacionado na ponte número 4. Obrigado, amor. Posso, Sartiane Alfa, sente o término do reboque, um bom dia. Obrigado. Eu posso dizer um ótimo obrigado, 3399. Salve Salvador, muito bom dia, tá? 3149 com a informação Delta, Guarulhos, São Paulo. 3149, Delta confere, Guarulhos autorizado nível 340, decola da pista no zero com curva direita, subida da El, Leda, Motiba. Após Motiba, intercepta Pesuro 10 e segue até Taubaté, Tongo Bravo Eco. Aciona 5467, o controle 120.8. 340 autorizado Guarulhos, pela Praça Voo 10, até Taubaté. Decola da 10, curva direita, perfil da El, Leda Motiva. Transponda 5467, controle 1208 da 3149. 3149, cotejamento correto, chama pronto, estacionamento. Chamarei, obrigado. Tupan 3399, chama centro Recife, frequência 125.1, Altena 128.35. Copiado 3399, bom dia, bom dia. Bom dia, bom voo. Paulo Salvador, muito bom dia. Azul Alfa, uniforme Delta. Alfa, uniforme Delta, bom dia, prossiga. Solicito o reboque do pátio 3, posição 5, para o pátio principal, posição 08. Autorizado iniciar o reboque, reboque para ingresso pátio principal. Azul Alfa, uniforme Delta, ciente para reporte, pode entrar no pátio principal. I-9-016, going to arrive at Templet Level 050, KNH-0013. Salutar, 3149, táxi com 213 a bordo, 3:40, Antena Galeão. Então, 3149, autorizado táxi, site principal, táxi Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 013. E Índia, ponto de espera, 119,95, tá 3149, obrigado, bom dia. Tá corrigindo, 118, decimal 95, a torre. Ok, 118.95, obrigado. Obrigado, bom voo. Yeah. Alfa Uniforme E, Delta, autorizado ingresso, reporte na zona. Alfa Uniforme Delta, assinante para reporte da zona, Genéia 6075, Autorizado São Paulo, Congonhas, nível de voo 360. Decola da pista no zero com primeira curva direita, na subida da El Leda Motiva. Após Motiva, o Pesulo 1-0, até por Bave, após o Pesulo 1-6, conforme rota do plano. Aciona 5502, controle 120, decimal 8. Chanel 6075, planejamento correto, reporta pronto, estacionamento. Nove linha decola da 1-0, vento calmo. A linha decola 1-0, da 3, 149. Então 3149, decolada 07, um controle 120 decimal 8, com gol. Um excelente domingo, 208, até a próxima. Controle Salvador, muito bom dia, é o TAM 3149, vai cruzar 2000 pés após pode voar a Leda. TAM 3149, contato radar na decolagem, submantenha 340 após 2000 pés, autorizado Leda. Muito obrigado, cruzando 2000, voando Leda para o 340 até 3149. Paulo Salvador, bom dia, bloco 9-1, no sentido da Delta 21, autorização Galeão, próximo. Bom, 961, Galeão autorizado nível 360, decolando da pista no zero com primeira curva direita, subida da El Leda Irumi. Em Irumi, intercepta Fernovember 57. Aciona 5501, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, Galeão, decolando a 10, primeira curva direita, na da El Leda Irumi, intercepta Fernovember 857. 501 profunda, 208 é o controle do 961. Gol 961, cotejamento correto, tinha uma pronta para o estacionamento. 61. Paulo Salvador, azul, uniforme, delta, informação de rebote, aeronave parqueada na posição 08, parte principal, obrigado, bom dia. Alfa, uniforme delta, centro da arma de rebote, bom dia. Boa noite. Papá, papá, Oscar Alfalfa, descida, cruza o 270 para o 150. Com a informação Delta, nós estamos escutando a Bruno 366. Papá, papá, Oscar Alfalfa, minha chegada a Mari, desça inicialmente até o nível de voo 050, ajuste padrão. Mantenha inicialmente o perfil da chegada a Mari. 050, descida, ajuste padrão, mantendo o perfil da Mari, Oscar Alfalfa. Fala, Gol 961, posição 1, pushback para meta. 961, portão 1 autorizado, time time. Autorizado, chamar o ataque, 961. Comodoro 366, enquanto estamos ajustados para passar o 366 a 3210, que vai equivaler uma nota de 3 graus no RNAV da 10. Papapá, Hotel Sol. Dan 31149, deixando o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. 2835, excelente, muito obrigado. Sou 9916, complete final, Salvador Tower, 118.95. 118.95, bye. Nome é 075, portão 2, número 2, para puxar, aguarde. Papa Oscar, Alfa Alfa, deixa para 2510, minutos padrão, autorizado o final do procedimento RNAV da Pitona 0, reposta autorizado. 2500, com 13, reportarei estado no final da, do RNAV da 10, obrigado, Alfa. Papa Romeu, Golfo, Papa Evo, confirmei esse plano, vou dizer. Pode vir, vou ITAP, desça para o nível de voo 050, ajuste padrão. Papá Romeu, Golfo, Papá Eco. Voo 961 para o táxi, 157 a bordo, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Autorizado táxi, voo 961, à direita via táxi seguinte, a posição de espera da pista no 018, posição 95, QNH, 1013. Táxi seguinte, a posição de espera 1895 e 13, voo 961, bom dia. Posto na 675, posto beca autorizado, chame táxi. Autorizado após desvio, saia Vitor 366, Papá Romeu. Golfo, Papai Eco. Estou 366 até o após o Niner 16 on the ground at 19 or vacate to the right, call ground 121.9. Good rise, 1219. Torre, bom dia, Gol 961, posso esperar no zero, pronto. Bom dia, Gol 961, ali mantenho no zero. Sim, mantenho no 0, gol 961. Gol 9916, Alpha Juliet Gate 05. O 0, vento calmo. Ali decolando 0, gol 961. Estabilizando na final do Renatão no zero e continuando na descida, e já avisou com o campo, Oscar Alfalfa. Papapá, Oscar Alfalfa, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 895, obrigado Alfalfa. M6235, prosseguindo. Sané 6225, via chegada bom, se desça até o nível de voo 080, ajuste padrão, sem identificação. 080, ajuste padrão, vai mais de 5,025. Salvador, muito bom dia. Esse é o Whisky Yankee Uniforme, cliente da Delta. Apagando Whisky Yankee Uniforme, via chegada bom, se desça até o nível de voo 050, ajuste padrão. Padrão, Whisky, Yankee Uniforme. Tá bom, volta na Leganhão com 3 horas e 40 minutos. 0, reposta habilitada. 2 metros, autorizado a Renan, reposta mais estabilizado, Golfo Papaias. 1-0-1-2 agora no ajuste, a gente via até o ponto zero da pista 1-0, quando lá 1-1-2-5, Xanamia, Delta 5. Chame 075 ou no 0 no 3 no ajuste. Ah, 10 ou no 3, então a chama 6075, prossegue taxi aí. Visuais aos 23, segue para o 17 com base pela direita, reporte base para final. Positivo, reportaremos base para final da 17. Salvador, bom dia, Xanamia 075, como está a pista no 05? Xanamia 075, linha decola do 10, vento 060 graus com 2 nós. Linha decola pista no 0, Xanamia 075. Está de base para sinal, bastante travado no 7, Oscar Alfalfa. Alfalfa, pouso autorizado pista no 7, vento 060 graus com 2 nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso no 7, obrigado Alfalfa. Solos 25, frequência livre estacionar 45. Miami 075, decolado aos 2 Nation, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, bom dia, Oxana 6075, bom voo. 5, número 3 na aproximação, inicialmente mantém o perfil da chegada bom. Controle Salvador, bom dia, Oxana 6075, decolado no perfil da Gaela e da Mótima. Oxana 6075. Com contato radar na decolagem, via saída da Elsa, me mantenha no nível 360. Via da Elsa, no nível 360, Oxana 6075. Cidade, relação da Pode-Mantré, 6225. Duas vendas por 366, visual com campo Golfo Papaevo. Carro meu Golfo Papaevo, complete nosso procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. Plata final, Torre 1285, bom dia, Sérgio. Patambuí, Cianque Uniforme, desça para 2500 pés, ajuste padrão. Autorizado o final do procedimento RNAV da pistão, 0, reposta estabilizada. 2500, reposta estabilizada, final da... 1-0-1-5-4 1-9-6-1, suba e mantenha nível de voo 300, chame centro Recife, frequência 1-2-5, decimal 1, alterna 1-2-8, decimal 3-5. 1-2-5-1, a secundária é... 28 decimal 35, sub mantenha nível de voo 300. Ok, receita 300, 28, 35 alterando, obrigado. Né, 6225, tem restrições, deixa para 4, meu pé. 4, super. Dois, 372 do Golfo Papaeco. Golfo Papaeco, todos autorizados, pistão no zero, vento calmo, altímetro no zero, no 3. Livre pouso 1013, Golfo Papaeco. Controle Oxana 6075. Na nossa rota, na nossa proa, tem uma pequena formação. É possível voar Mótima para a história de Zio, Oxana 6075? Eu sou Oxana 6225. Correção, Oxana 6075. Agora a coordenação com o centro Recife. Ok, então vai efetuar o desvio, Oxana 6075. Aguardando a proa de Mótima, pode ser? Pode. Capitania 6075, autorizar direto Módulo após o dia. Sempre na rua Módulo vai dar presente, Capitania 6075. Ô, 622, doutor Gerardo, por favor, né? 6225, desça até 4 mil pés, aguarde autorização. 4 mil, aguarde autorização. Linha 225, autorizado direto ao Vitor 366. Direto ao 366, e agora autorizado para o segmento, vamos. Linha 225, desça para 2.500 pés, ajuste padrão, autorizado final do procedimento RNAV da Vitor 0, revolta a prisão. Direto 2.500, autorizado para o procedimento, reforçará a Eco, Paulo 32, livre direita, chama em Paulo 121, decimal 9. Paulo 129. Paulo, Papai Romeu, Golfo, Papai Eco. Golfo, Papai Eco, qual o pátio? Aristarco. Conhece o caminho, tá, Aristarco? Eu acredito. Gente, prossegue então, minha taxa em Alfa, Juliette, contorno no pátio principal, chame na Lima. Alfa, Juliette, contorno. 118.95, um bom dia, um bom trabalho, senhor. Momento confuso. Whisky and Uniforme? Bom dia, Whisky and Uniforme, prossiga. Final do procedimento, senhor. Condições completamente visuais para o cancelamento, prosseguir base pela direita 17. Gerente, regras visuais, os 3-2, segue para 17 com base pela direita, reporte base para final. Voltaremos ingressando a base para a final contra a embaixo checado, Whisky and Uniforme. Ô, 622, vou informar interceptar o ILS. Autorizado o final do procedimento RNAV da pistão no zero, Oxané 6225 e ILS disponível. Não, reduza para 1809. Vamos reduzir. Reduzindo agora. 6285. Tráfico que precede o 6225, tráfico que o precede na aproximação, sua posição de 10 horas, 9.1 milhas, com 1.45 de grau de speed, um charge 56 X-ray. Vamos reduzir os VDS. Santos, autorizado, pistão no 7, vento calmo, altímetro no 0, no 3. Imbatível, senhor, girando agora para final, completamente visual, trem baixo checado, Whisky Anchor Fox. Golfo Papa Eco, prossiga via Lima, Mike, Quebec, chame na Quebec. Lima, Mike, Quebec. Reclinando os Havaí. Mike, Eco, 90, prossiga. Bom dia, qual é a sua autorização para o reboque da posição 12, na revolta para a posição 9 do Pátio 1, por favor? Cliente autorizado a iniciar, chegando término. Ok, obrigado, cliente. 395, bom trabalho. Oi, Salvador, bom dia, o Xanel 622. E o Chanel 6225, reparte 372. Bordarol 372, 6225. Whisky Anchor Uniforme, falou 37, confirma parte 5. Autorizado, reparte livrando. Alfa Yankee Yankee. Alfa Yankee, prossiga. Solicito o reboque do pátio 3, posição 3, Romeu, para o pátio principal, posição 01. Autorizado, iniciar, chame no término, Alfa Yankee Yankee. Azul Alfa Yankee Yankee, cliente, para reporte ao término do reboque. Golfo e Papai Eco, ingresso na Quebec, cruze ao no 7 até o 45. Golfo e Papai Eco, mantenha a posição na Quebec, de passagem aeronave está na pista no 7 para ingresso no 45, prossigo com o número 2. Peça livre estacionar. Chama 6225, pouso autorizado, pistão no 0, vento calmo, altímetro no 0, no 3. Autorizado pouso na 1-0, chama 6225, 1-0, 1-3, só ajuste. Golfo e Papai Eco para Brasília, qual o nível? É o nível 4. Quatro ou no zero, quatro zero zero. Quatrocentos? 400 para Brasília, autorizado, aperto no 7, decola pistão no 0, primeira curva direita, saída Arbor 1, transição Elefa, controle Salvador 120, decimal 8, transponder 5471. Ciência. Afirmo? 225, solo 4, 1, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, obrigado. Papapá, Oscar Alfa, Alfa, Proscópio. Qual nível para Brasília? 430. 430, Brasília, autorizado. Né, cola da 10, corrigindo, da 17, curva à direita, na saída Arbor, Arbor 1, transição Elefa. Controle de Salvador, 120, decimal 8, transponda 5506. Correto, pronto. Acionamento táxi chame torre, 118, decimal 95. Obrigado, obrigado. Então, quando for chamar isso, pro acionamento táxi, eu vou fazer a minha 225, chame a táxi aí, Juliette. Juliette vai chamar, né, Juliette. Salvador, Tom, Mike, Jack, November, e Sobe, Sérgio, mandou um reloque, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Salita, qual seria a posição do Edson que vai parar? Confirme. 22. Qual seria a posição da nossa parada? É a 06. 06.